Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do Borro Brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Soloplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o mês de setembro, é a última semana do mês de agosto. E a esperança do mês de setembro trazer uma chuvinha, porque o trem aqui tá mais seco do que bico, né? Língua de papagaio. O trem tá feio, rapaz. Ave Maria. A discoteca do Cleitão recebe pela primeira vez o cantor Renato Montana. A Faculdade da Música recorda os mestres João Paulo e Daniel. A frase irretocável da grande poetisa goiana Cora Coralina. A oração de hoje, uma colaboração que eu recebo do nosso ouvinte Ricardo Brozovski. Deus, muito obrigado. E a dica de hoje é a dica de afronta e escárnio à população. Vocês vão ver o que está acontecendo no estado do Tocantins. 50 anos da Jovem Guarda. Eu vou trazer um sucesso do Vanderlei Cardoso, gravado em 1965. A sugestão do Beijar, Gabriel Valim. Eu começo trazendo aí música nova de Felipe Ferraz, Playboy Fazendeiro. Tenho muito gado no pasto e o bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? O Playboy Fazendeiro. Olha que eu tenho uma Hilux, um Amarok e um Apajero. Quem foi que chegou? O Playboy Fazendeiro. Fazenda, fazer aquela farra, convida a mulherada, só do tipo paniquete. Vai rolar o uísque, cerveja bem gelada, o paredão ligado, as pilhas deixa quem embaixo. Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco. Aqui é só sossego, é só tranquilidade. Eu sou o fazendeiro que mora na cidade. Tenho muito gado no pasto e o poço cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? O Playboy Fazendeiro. Olha que eu tenho uma Hilux, um Amarok e um Apajero. Quem foi que chegou? O Playboy Fazendeiro. Tenho muito gado no pasto e o poço cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? O Playboy Fazendeiro. Olha que eu tenho uma Hilux, um Amarok e um Apajero. Quem foi que chegou? O semana, vou pra minha fazenda fazer aquela farra, convida a mulherada, sabe, do tipo paniquete. Vai rolar o uísque, cerveja bem gelada, o paredão ligado, as minas deixa até embaixo. Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco. Aqui é só sossego, é só tranquilidade. Eu sou o fazendeiro que mora na cidade. Tenho muito gado no passe, o bolso cheio de dinheiro. Quem foi?

estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. De que jeito, se nem sei o rumo para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Noite vai se agonizando no clarão da aurora. Os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. De que jeito, se nem sei o rumo para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Joaquim Manuel, Boate Azul. Pro meu amigo Geraldo Salles e todos os ouvintes da Rádio Porto Alegre FM, bem ali no estado do Tocantins, que é onde está sendo transmitido o nosso programa. Geraldo, um abraço para você, um abraço para toda a família de Porto Alegre ouvindo o nosso programa, os nossos amigos de Dianópolis, de Almas, que estão ligadinhos na Rádio Porto Alegre FM. Passei por lá recentemente, né? E estou feliz de saber que nosso programa está sendo hospedado lá na Rádio Porto Alegre. E o Geraldo me passou uma mensagem aqui pela internet dizendo que o sucesso é grande. Graças a Deus. Mandou um abraço especial para minha amiga Arla Maia, em Dianópolis, no estado do Tocantins. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só está começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você que gosta de realizar eventos em qualquer lugar do Brasil, anote um telefone que pode ser útil para você quando você estiver querendo contratar os artistas. É o telefone da RBM Música, que é uma empresa com mais de 30 anos no mercado, que pode ajudá-lo a indicar vários artistas. Certamente um vai ser do tamanho do seu orçamento. Você ligando 61 99813601, você leva para sua cidade Edelson Moura, Rael Braga, Eliane Samuel, Wagner Simão, Bruno Aguiar, Fábio Cavanha, Djalma Lime Monteiro, Márcia Ferreira, Rafael Silva, Xot Santo, Ney Nando, Mato Grosso e Matias, Sérgio Reis, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99813601. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Eu vou atender um pedido do meu amigo Afonso Mendes. Ele é lá da Fazenda Taboado, no município de São Francisco, nas Minas Gerais. Ele ouve o programa todos os dias, né? Lá na Beira Rio FM, do meu amigo Zé dos Passos e da Dona Conceição. E ele pediu e mandou pro Van Pandeiro, pro Lucas e pro seu filho Renato Mendes. Rick Renner, Casa de Caboclo. Nessa casa de caboclo, o que eu tenho é muito pouco aqui nesse fim de estrada.

Eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, eu chorei, ao ver meus pais, meus irmãos vindo ao meu encontro. A felicidade misturou meu pranto com o orvalho da noite deste meu lugar. Dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão. A natureza é meu mundo, eu sou o sertão. Correr pelos campos floridos, feito um menino. Esquecer as mágoas e os desatinos que a vida lá fora me proporcionou. Ouvir sabiá cantando e a juriti, e a felicidade de um bem que vi, que parece dizer meu amigo voltou. Mas voltei, eu voltei. E ao passar na porteira, mate o perfume, eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, eu chorei, ao ver meus pais, meus irmãos vindo ao meu encontro. A felicidade misturou meu pranto com o orvalho da noite deste meu lugar. Sérgio Reis, escolta de vagalumes para Irani Silva Lima, de Dom Basílio, na Bahia. Ela que curte o nosso programa pela Tropicaliente FM. Um abraço para Murilo Cades, a turma boa da Tropicaliente FM. E a Irani mandando um alô para o seu esposo José. Né, os dois estão sempre ligadinhos no nosso programa. Eu passei em Dom Basílio, né, uns anos atrás, 2, 3 anos, não me lembro ao certo. Eu fui fazer um show em Paramirim e passei aí, visitei a Tropicaliente FM, dei uma entrevista por aí. Depois eu passei em Livramento. Depois eu fui lá para Paramirim e depois não voltei mais, né? Tô esperando o convite, viu? Artista é que nem soldado de polícia, só vai se chamar. A sugestão do beijar. Gabriel Valim, Blusa Branca. Uma semana longe de você e parece que fiquei uns 9 anos sem te ver. Sabia? É que todo tempo com você ainda é pouco. Sinto falta do seu corpo colado em meu corpo. Suas mãos me acordando ao amanhecer. Em você eu observo todos os detalhes. Cortou a ponta do cabelo, trocou o esmalte. Eu adoro quando vejo você se arrumar. Essa noite coloquei aquele salto pra gente ficar em uma só medida. Você sabe tudo que me agrada aí, e às vezes que não sabe, você adivinha. Se colocar uma blusa branca fica linda. Se colocar um vestido mais ainda, a maquiagem tá perfeita. Que linda tá sua sobrancelha. Se colocar uma blusa branca fica linda. Se colocar um vestido mais ainda, tão radiantes estão seus olhos. Você tem tudo que eu adoro. Observo todos os detalhes. Cortou a ponta do cabelo, trocou o esmalte. Eu adoro quando vejo você se arrumar. Essa noite coloquei aquele salto pra gente ficar em uma só medida. Você sabe tudo que me agrada aí, e às vezes que não sabe, você adivinha. Se colocar uma blusa branca fica linda. Se colocar um vestido mais ainda, a maquiagem tá perfeita. Que que linda tá sua sobrancelha. Se colocar uma blusa branca fica linda. Se colocar um vestido mais ainda. Tão radiantes tão seus olhos. Você tem tudo que eu adoro. Se colocar uma blusa branca fica linda. Se colocar um vestido mais ainda. A maquiagem tá perfeita. Que linda tá sua sobrancelha. Se colocar uma blusa branca fica linda. Se colocar um vestido mais ainda. Tão radiantes tão seus olhos. Você tem tudo que eu adoro. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Gabriel Valim, blusa branca. Se você tiver um trabalho querendo ser divulgado, é só você ligar 61 99 81 3601. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da Super 90 FM de Pouso Alegre, nas Minas Gerais. Na semana passada o Flávio Bejar esteve por lá, né? Na quinta-feira passada o Flávio Bejar passou por lá e eu quero mandar um abraço a todos os nossos amigos da Super 90 FM nessa simpática cidade das Minas Gerais. No próximo bloco tem Vanderlei Cardoso, Zezé de Camargo e Luciano e Marcos e Belucci. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A mídia começa agora, né, a comemorar os 50 anos da Jovem Guarda, coisa que nós já estamos fazendo há algum tempo aqui no nosso programa. Realmente merece todas as comemorações, porque foi um programa que marcou uma época. Mudou o jeito da turma falar, chegaram novas gírias, novo estilo de roupa, novo estilo de cabelo. Mudou realmente o jeito da juventude brasileira se comportar, né, em 1965, quando a TV Record colocou no ar o programa Jovem Guarda, sob o comando de Roberto Carlos, o tremendão Erasmo Carlos e a ternurinha Vanderlei. E outros amigos, né, grandes talentos, como esse que eu vou trazer agora, para recordar os 50 anos da Jovem Guarda. Esse era o bonitinho da Jovem Guarda, né? Tinha os olhos azuis. Tá gordo, velho, feio. O tempo judia, né? Vanderlei Cardoso, promessa. Amanhã estarei tão distante de ti, mas prometo sincero. Pois nem mesmo a distância consegue fazer eu de ti, meu amor, esquecer. Nesse beijo te juro, querida, que o meu coração não será de ninguém, pois eu já te entreguei minha vida, e se algo restar, eu te entrego. Me espere sorrindo, que outro beijo te darei, e pra sempre, sempre teu, então serei. Beijo, te juro, querida, que o meu coração não será de ninguém, pois eu já te entreguei minha vida, e se algo restar, eu te entrego também. Me espere sorrindo, que outro beijo te darei, e pra sempre, sempre teu, então serei. E pra sempre, sempre teu, então serei. E pra sempre, sempre teu, então serei. 50 anos da Jovem Guarda, Vanderlei Cardoso, promessa, essa gravação é de 1965. Esse pedido aqui veio de longe, veio do país de Gales. Cleiton, meu nome é Zezinha, estou a ouvi-lo através da NET, visto que a minha mãe Alexandrina de Évora ouve também. Queria lhe pedir se você pode passar essa música e dedicar para minha mãe Alexandrina de Évora. Muito obrigado por podermos ouvi-lo o longe face perto. Muitos beijinhos. Zezinha, você não sabe que alegria, viu? Que eu fico daqui falando e sabendo que você está tão longe, mas não perdeu o contato com o seu Brasil, né? A dona Alexandrina está em Évora e a Zezinha está no país de Gales, né? Um em Portugal e outro lá na Grã-Bretanha, lá no país de Gales, na Europa, curtindo. Esse é o milagre da internet que eu falo, né? Liga lá, é como se estivesse aqui, ouve o som local como se estivesse aqui. Quando disseram que a internet ia acabar com o rádio, o efeito foi o contrário, né? A internet veio para salvar o rádio, porque a minha emissora, a Super 95 FM de Coromandel, uma cidadezinha pequenininha, se você estiver em Tóquio, você liga, você ouve. Qualquer lugar que você tiver, que tiver um ponto de internet, você ouve, né? Por isso é que eu digo sempre que é o milagre da internet. E a Zezinha pediu, eu vou atender. Zezé de Camargo e Luciano, no dia em que eu saí de casa. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar: por onde você for, eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar, e o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Como ele é, parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr o pé. E sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar

por corrupção e lavagem de dinheiro contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Em qualquer país sério do mundo, imediatamente, se ele tivesse um pouquinho de vergonha, ele teria pedido a renúncia ou teria sido sumariamente afastado pelos seus pares. No Brasil, não. Ele se achou no direito de atacar o procurador-geral. É brincadeira? Atacar o procurador-geral. Mas olha só, o Eduardo Cunha está pegando carona, porque a dica que eu tinha de afronta e escárnio à população, que também o Eduardo Cunha está protagonizando, né? Mas ele não vai escapar, vai espernear, vai chiar, tá? Mas ele vai ser caçado mesmo. Mas eu queria tratar do tema lá no Tocantins. Vejam só o absurdo. Um deputado estadual do Tocantins, chamado Carlesse, está há duas semanas preso lá na Câmara Legislativa do Tocantins. Porque ele foi, deram para ele, né, ele está com problema de atraso de pensão alimentícia, e ele é um milionário, mas não quer pagar a pensão alimentícia da mulher, está discutindo o valor, então ele se refugiou no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, e lá a polícia não pode entrar. Agora, o absurdo, pasmem, a semana passada ele presidiu a mesa, então a mesa da Assembleia Legislativa do Tocantins foi presidida por um presidiário. Vejam só aonde é que nós chegamos com a disfarçatez desses políticos que não têm nenhum respeito pela posição que ocupam, né? Então, lá no Tocantins, esse estado que eu amo tanto lá na capital, tem um deputado chamado Carlesse que está preso lá na Assembleia, não pode sair, que se ele botar o pé na rua, a polícia cata ele. Então ele fica lá dentro, está morando lá, né? E se dá o luxo de presidir a sessão da Assembleia Legislativa. Durma-se com um barulho desse. Eu vou fazer um lançamento. Essa dupla tem aquela mesma dupla da Carta de Larissa, e eles aparecem com a Carta de Larissa, uma música diferente. E essa aqui também é uma música diferente. Felipe Ferrari, A Menina de Fone. Tá vendo aquela menina de fone? Eu já fiquei com ela, eu não lembro o seu nome. Não sei que é da Silva, eu não lembro mais. Que ela faz balé e ama brigadeiro. Que ela curte rosa e canta no chuveiro. Eu já não lembro mais, foi muito tempo atrás. Só sei que o namorado não andou na linha. Então por pouco tempo ela ficou sozinha. O fato é que ele não sabia o que tinha a perder. O cara foi embora e ela superou. Depois de dar um tempo, o tempo passou. Foi o fim da história de amor. Oh, oh, oh. Agora que a menina encontrou alguém, o cara tá sozinho te contando. A parte complicada é que esse cara sou eu. Ei, tá vendo aquela menina de fone? Eu já fiquei com ela, eu não lembro o seu nome. Não sei que é da Silva, eu não lembro mais. Que ela faz balé e ama brigadeiro. Que ela curte rosa e canta no chuveiro. Ele não sabia sou eu. Vendo aquela menina de fone. Uma das boas novidades da música sertaneja, Felipe Ferrari, a menina de fone. Eu vou atender agora dois pedidos. A Zina, lá de Rio de Contas, na Bahia, e a Marliete Silva, de Livramento de Nossa Senhora. A Zina não perde o programa de jeito nenhum, e a Marliete está dizendo assim: Cleiton, eu não perco o seu programa pela Portal FM, desde a Nacional da Amazônia que eu sou sua ouvinte. Eu saí da Nacional em 1994, dia 29 de novembro de 1994, vai fazer agora 21 anos, né? Você veja a força do rádio, né? E agora, restabeleci o contato com a Marliete, tanto ela quanto a Zina, curtem o nosso programa pela Portal FM de Livramento de Nossa Senhora na Bahia. Pediram e vão ouvir o avô do João, Cleiton Aguiar, com a participação de Márcia Ferreira, Lua Branca. Lua, lua, lua branca, lua, lua amiga, lua de São Jorge. Sofreria assim. Lua, eu só gosto dela, eu só penso nela, ela vive em mim. Lua, lua, lua branca, lua, lua amiga, lua de São Jorge. Sonhar com ela e ela tão distante, querer ser dono dela, ter seu beijo a todo instante. Oh lua, lua, se ela voltasse pra mim, sei que não sofreria assim. Lua, eu só gosto dela, eu só penso nela, ela vive em mim. Lua, lua minha, diz pra mim se pode. Lua, lua, lua branca, lua, lua amiga, lua de São Jorge. Cleiton Aguiar e Márcia Ferreira, do Pedro José, Lua Branca. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje a Joana Lola Medeiros, a Benilson Novaes, Lucilene Teixeira, a minha sobrinha Lu Oliveira, aqui em Brasília, a Vanessa dos Reis, uma gatinha que está completando 18 anos. Aí ela põe lá a idade, né? Quando passa dos 30, não põe mais não. Alandro Alencar, Jacinta Fernandes Ferreira, Leone Pereira, Julie Brenda, Joseli Rodrigues Santos, Luiz Ganzer e o jornalista Luiz Gutenberg. E é claro, você que está de aniversário hoje, receba meus votos de muita paz, muita luz, muita saúde. E eu vou, estou recebendo aqui, já vou agradecendo, uma oração muito bonita que foi me mandada pelo Ricardo Brozovski. Tem aqui um P, ele deve ser pastor, tá? P. Ricardo Brozovski, deve ser pastor, né? Uma oração muito bonita, obrigado, viu, Ricardo? Um abraço para você, muito obrigado pela sua colaboração. O título da oração é Deus, muito obrigado. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado por nos ter criado do nada, dando-nos de presente a tua imagem e semelhança, dando-nos o sopro da vida. Obrigado por confiar em nós, seres humanos, e nos dar a chance de podermos cultivar e cuidar daquilo que criaste com tanto carinho e amor. Obrigado, pois mesmo quando caímos no erro e no pecado, quando viramos nossas costas para ti, ainda nos ama, e nos dando o mesmo amor que um pai dá a seus filhos e nos perdoa. Obrigado por nos aceitar como filhos, nos salvando ao entregar o teu filho legítimo Jesus Cristo na cruz, onde era o nosso lugar. Obrigado por nos acompanhar em cada ano, mês, dia, hora e minuto e segundo de nossas vidas, através de teu Santo Espírito. Fortaleça-nos para que possamos ser bons filhos, te honrando e respeitando teus ensinamentos. Amém. Obrigado, viu, Ricardo? Um abração para você, Ricardo Brozovski, que me mandou essa oração. Se você quiser fazer que nem o Ricardo fez, você pode mandar no nosso e-mail, locutorpreferido@gmail.com, ou faz que nem o Ricardo, pode mandar nos nossos perfis de Facebook. Eu vou ter o maior prazer de ler aqui e dizer que foi você que mandou, né? Eu vou atender um pedido, mais um pedido, da minha amiga e conterrânea Pérola Sucupira, de Coromandel, nas Minas Gerais. Cleito, eu sou sua fã e ouvinte. Sempre ouço seus programas. Quero agradecer por estar sempre passando as músicas de nossos conterrâneos. Sou mãe do Natan Sucupira, que também é seu fã. Na oportunidade de estar falando com você, quero pedir esta música e para oferecer a todos os coromandelenses presentes e ausentes aí pelo mundo afora, né? Ô Pérola, um grande beijo para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e tá aí. Coromandel é uma fábrica de artista, né? E eu vou trazer o Henrique e o Natan pedindo para sofrer. Daqui uns dias vai se arrepender, eu te avisei. E entre uma dose e outra vai ligar chorando como te liguei. Daqui uns dias vai vagar pela cidade sem nenhuma direção. E no último volume do seu carro tocando a nossa canção. As noites com suas amigas não fazem sentido. Cê sabe a culpa é sua de não estar aqui comigo. Tá brigando e perdendo o seu coração. Quer saber que pouco se importa, tá pedindo pra sofrer. Vai saber o tanto que foi ruim o que eu passei. Cê vai saber, vai doer. O coração dando porrada no seu peito vai doer. Sem dizer o tanto de cachaça que cê vai ter que beber pra me esquecer. Daqui uns dias vai se arrepender, eu te avisei. E entre uma dose e outra vai ligar chorando como te liguei. Daqui uns dias vai vagar pela cidade sem nenhuma direção. E no último volume do seu carro tocando a nossa canção. As noites com suas amigas não fazem sentido. Cê sabe a culpa é sua de não estar aqui comigo. Tá brigando e perdendo o seu coração. Quer saber que pouco se importa, tá pedindo pra sofrer. Vai saber o tanto que foi ruim o que eu passei. Cê vai saber, vai doer. O coração dando porrada no seu peito vai doer. Sem dizer no tanto de cachaça que cê vai ter que beber. Quer saber que pouco se importa, tá pedindo pra sofrer. Vai saber beber pra me esquecer. Sem dizer o tanto de cachaça que cê vai ter que beber pra me esquecer. Daqui uns dias vai se arrepender, eu te avisei. Henrique Natan pedindo para sofrer pro Rubens Gomes. O Rubens é lá de Mata Verde, nas Minas Gerais, bem na divisa ali na Bahia. Ele tá lá Mata Verde de um lado, do outro lado é Encruzilhada na Bahia, tem a vila onde fica a Talismã FM, que transmite o nosso programa. Rubens, um abraço para você, um abraço para os meus conterrâneos de Minas Gerais e os meus amigos da Bahia que curtem o nosso programa pela Talismã FM. Muito obrigado pelo carinho de você estar hospedando o nosso programa aí, viu? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Isso aqui foi o dia que ele saiu de Coromandel para ir embora para Goiânia, onde ele ficou por 2 anos antes de ir para o destino definitivo, que era São Paulo. Mocoque Moraci, Jardineira do Adeus. Em 1953, às 5 da tarde de um dia qualquer, deixei minha terra em busca de sonhos, mas não por desprezo de alguma mulher. A minha mãezinha me deu um abraço, senti que o pranto turvava minha vista. Adeus meu menino, Jesus é teu guia, que sejas um dia um grande artista. A jardineira partiu me levando em busca daquilo que sempre sonhei, na ânsia incontida de ser um artista, as coisas mais belas da vida deixei. Talvez eu não tenha chegado ao alto, mas creio que pude cumprir grande parte. Se acaso me falta maior audiência, a sobrevivência já era uma arte. Feliz de quem tem a mãezinha a seu lado, a Deus agradeça e tem muito valor, porque essa falta da mãe é tão forte, nos enche o peito e a alma de dor. E eu, por exemplo, vivendo distante, chorei muitas vezes, pois vinham falar eu vim dos programas que eu participava, mamãe soluçava meu filho cantar. Os anos, mamãe despediu-se, porque já havia cumprido a missão. Partiu dessa terra no mês de setembro, levando consigo meu coração. Prossigo cantando, pois ela gostava, embora eu sinta infelicidade. A doce presença de Deus me acalenta, na bruma cinzenta de minha saudade. Relembrando Goiá, Mocoque Moraci, Jardineira do Adeus. A frase irretocável de hoje é da grande poetisa goiana Cora Coralina. Digo o que penso com esperança, penso no que faço com fé, faço o que devo fazer com amor. Digo o que penso com esperança, penso no que faço com fé, e faço o que devo fazer com amor. É a frase irretocável de Cora Coralina. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Renato Montana. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você me ouve no rádio todos os dias, mas pode me ver também na televisão, onde eu apresento na Rede Brasil de televisão o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, todo domingo às 10 horas da noite, sempre com entrevistas muito interessantes. Ontem mesmo eu apresentei uma entrevista que está dando o que falar, né, do pastor Wilker e o Shot Santo. em que ele fez revelações bombásticas a respeito da sua vida, e também a entrevista que eu fiz com o presidente da Federação Brasileira de Futebol, Dr. Josafá Dantas. Então, eu tenho sempre convidados muito interessantes. Todo domingo, 10 horas da noite, você pode me assistir também pela TV Oi, canal 10, o canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e direto em tempo real no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Renato Montana, Onde Mora a Malícia. Renato Montana, aqui mora a malícia. Tem ninguém. 7 da noite, chego em casa, já me arrumo, já pensando que é hoje que eu vou passar o rodo. O carro é velho, mas o meu perfume é novo. Calça jeans é aquela bota pra ficar bem mais garboso. Não é por nada não, mas a malícia mora nesse corpo meu. E pode ser seu. Não é por nada não, mas a malícia mora nesse corpo meu. E pode ser seu. E todo mundo quer tomar um pedacinho só pra ver como é que é. E todo mundo quer, todo mundo quer. Deixa eu te pegar, você vai ver como é que é. E todo mundo quer provar um pedacinho só pra ver como é que é. E todo mundo quer, deixa eu te pegar, você vai ver como é que é. Sete da noite, chego em casa, já me arrumo, já pensando que é hoje que eu vou passar o rodo. O carro é velho, mas o meu perfume é novo. Calça jeans, aquela bota pra ficar bem mais garboso. Não é por nada não, mas a malícia mora nesse corpo meu. Que pode ser seu. Não é por nada não, mas a malícia mora nesse corpo meu. Que pode ser seu. E todo mundo quer, todo mundo quer tomar um pedacinho só pra ver como é que é. Mas todo mundo quer, todo mundo quer. Deixa eu te pegar, você vai ver. E todo mundo quer tomar um pedacinho só pra ver como é que é. E todo mundo quer deixa eu te pegar, você vai ver como é que é. Mas todo mundo quer tomar um pedacinho só pra ver como é que é. E todo mundo quer, todo mundo. Deixa eu te pegar, você vai ver como é que é. Aqui mora a malícia. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Renato Montana, Onde Mora a Malícia. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado já pra sala de aula. Vocês estão cantando ruim demais. Vocês me passam vergonha, gente. Pelo amor de Deus. Vocês podiam tirar esse negócio de sertanejo universitário. Põe música de festa, qualquer coisa. Mas não desmoraliza o sertanejo, não. Pelo amor de Deus. Ó, eu vou trazer pra vocês dois grandes professores pra vocês prestar atenção, ver se vocês aprendem a cantar. A Faculdade da Música apresenta os mestres João Paulo e Daniel Saudade. Meus olhos estão mergulhados num pranto que não tem mais fim. Isso aconteceu porque você foi embora. Eu fiz de tudo pra você ficar comigo. Quem sente amor não sabe ser amigo. E sem você o que eu faço agora? Os dias vão passando e lembro dos nossos momentos de amor. E um beijo sempre acompanhado de fogo e paixão. A minha vida sem você está tão fria. A nossa casa sempre tão vazia. Volte pra esquentar de vez meu coração. E sinto dentro do meu peito um fogo ardendo. E a minha vida desse jeito vai morrendo aos poucos. Ai, saudade, não dá pra segurar comigo tanto sofrimento. Leva pra ficar com ela apenas um momento. Senão essa paixão ainda vai me deixar louco. Os dias vão passando e lembro nossos momentos de amor. E um beijo sempre acompanhado de fogo e paixão. A minha vida sem você está tão fria. A nossa casa sempre tão vazia. Volte pra esquentar de vez meu coração. A minha vida desse jeito vai morrendo aos poucos. Ai, saudade, não dá pra segurar comigo tanto sofrimento. Me leva pra ficar com ela apenas um momento. Senão essa paixão ainda vai me deixar louco. Ai, saudade, sem ela o meu coração agora está sofrendo. A Faculdade da Música apresentou os mestres João Paulo e Daniel, uma gravação de 1994, Saudade. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. Eu vou atender o meu amigo Bezerrão, o rei do calçadão lá do Riacho da Cruz, no Rio Grande do Norte. Ele é o rei e a mulher dele, a dona Selimália, é a princesa, né? Ele é cheio de amor para dar esse Bezerrão, rapaz. E ele pediu para eu tocar essa música, oferecer pro Bita, que é ripador de pau. Pro filho do Bezerrão, o Antônio Sobrinho, que mora em Campo Novo dos Parecis, no Mato Grosso, mas que vai visitá-los nessa semana, e o Bezerrão está todo animado com a dona Selimália, né? E quero mandar um abraço também para o João Paulo, lá da Porto Alegre FM, que transmite o nosso programa, e a todos os amigos do Riacho da Cruz, no Rio Grande do Norte, onde o Bezerrão fica reinando absoluto lá no calçadão. Bezerrão, um abração para você, tá aí, você pediu, eu vou trazer. O goiano da voz de mel, Leonardo, liga lá em casa. A chuva desabou. Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa. Hoje todo aquele tipo querendo. Sair pra rua e não sei pra onde. Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você. Vou inventar uma viagem pra ficar.